No me pierdo la temporada, no te quito. Galera, começa agora mais uma edição do Que o Dai Podcast, edição número 255. Eu sou o Elas Junto, mais uma vez com o Carlírio Neto. Relações. Estou aqui também com a Rafaela. Boa noite. Nossa, tá chovendo muito aqui, gente. Eu queria estar dormindo. Tá bom. Estou aqui também com o André. Ah, pessoal, boa noite. Deixa eu ver se você fala o que é que tem de novidade aí nos animes. E estou aqui com o nosso convidado, Luke Lucas. Yeah. Oi. Hoje a gente vai fazer aquele cast tradicional de início de temporada, falando alguns dos animes que nós estamos gostando, né? E falar talvez um pouquinho sobre o início dessa temporada, né? Então a gente vai fazer, cada um vai falar um anime e no final a gente vai citar outros animes da temporada que acha interessante ou desinteressante. Então vamos lá, antes de a gente ir para o tema da semana, como sempre, comentários da edição anterior. Então tem que comentar aqui no YouTube rapidinho. O Valdeir Antônio 2008 comentou que aos 54 minutos do podcast ele tava escutando a Jojo falando sobre Crush Zuji e ele pensou, escutei a descrição do anime lembrando de Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba. Eu não faço ideia do que é isso. Eu não faço, não faço ideia do que seja isso. Convenção das Bruxas é um filme, né? Mas eu... E Magos de Paranapiacaba? Ouve isso aí. Tem uma convenção de bruxas e magos no Brasil, de fato. 18ª edição. Esse negócio aconteceu. Rapaz, tem realmente essa história aí. Tá? Na verdade, esse negócio de Paranapiacaba é uma convenção de bruxas e magos do Brasil mesmo. É de pessoas que eu falei. Que adoram bruxas. Foi né? bem que eu falei. Não, mas isso me deixa muito assustado, porque realmente existe, porque é um negócio que existe de verdade. Pra ser bem sincero, olhando aqui, parece meio folclórico essa parada, não parece encontro de bruxa que tem de verdade? É porque tem não, é pessoas que adoram, pessoas que adoram essa cultura, não? Sim, claro. Isso é porque eu acho que é mais de tipo convenção, tipo convenção de quadrinhos e tal. E não tipo, parece encontro de bruxa de verdade. Elas chegam voando de vassoura, dá risada, peladas, a dona Pontinho. Né? Ficam fazendo dança pelada, dá uma vontade da fogueira. É assim, é bruxa de verdade, realmente complicado. No site deles tem uma descrição rápida, menos de um parágrafo, que diz isso aqui. A Convenção de Bruxas e Magos do Brasil, ponto. Aí, a proposta do evento é reunir pessoas interessadas em espiritualidade e magia durante um final de semana para compartilhar conhecimentos e experiências e desmistificar a bruxaria e a magia. Então deve ser real mesmo, a parada. Tá legal. É que eu acompanho muita coisa de esoterismo e coisa frica, apesar de eu mesmo não praticar nada, né? Então eu não vou dizer que eu manjo das paradas, mas eu conheço a ideia do conceito das várias vertentes de bruxaria e de mago, né? Não é feitiçaria, né? Porque no final não é exatamente isso, né? Mas eu entendo esse rolê espiritual. Mas é porque a imagem aqui parecia uma parada meio folclore mesmo. Mas tudo bem. E lá vamos nós. Famoso episódio da Bruxa do Pica-Pau. Vamos então para o comentário lá no Unicode. Vamos nós. Deixa eu abrir a aba aqui. Lá vamos nós. Meu Deus, testando todas as vassouras da fábrica, né? Lá vamos nós. Quase morre. Sim. Seus espertinhos, tava achando que ia ter somente um anime dos citados que eu vi e olha, acertaram 2 de 3, o que é algo muito bom. Agora sim, saudações para um final de temporada ao Kyodai Podcast. Esta temporada foi um pouquinho melhor que a anterior, no entanto, vou tentar dar meus marabalismos para a próxima, porque, bem, vão saber quantos dos meus dois dedos de prosa sobre a temporada de julho. Temporada de abril, fiquei com poucos animes, mesmo assim gostei dos que assisti. Como mencionei no meu último comentário, aqui duas menções e top 3. Indo para as menções, animes que vão encerrar em setembro deste ano, ambos são animes que já tiveram adaptações e também porque o de julho não ia ter espaço nenhum para falar deles. As menções honrosas vão para Annie Shirley e Iaiba, animes muito bons em suas propostas e meio gostosinho de assistir, um sendo mais cotidiano e outro um shonen noventista com ares modernos. Recomendo sem medo. Já meu top 3 foi bem direto e, como dito acima, citaram dois, então sem muito delongas. Quem fica em terceiro lugar, o medalha de bronze, vai para Katainaka no San Keisei Ninaru, ou como ficou no título brasileiro, de Caipira a Mestre Espadachim, que me conquistou pelo seu protagonista muito carismático, saindo do padrão de protagonista de fantasia medieval habitual, e feliz que teremos uma segunda temporada em 2026. A força da série está nele e de como tem sido sua vida. Já o segundo lugar, o Medalha de Prata, para a alegria da nossa cara Joana, a quinta temporada de Kuroshitsuji no seu arco da Bruxa Esmeralda, que foi muito bom e feliz que o Ciel e o Sebastião continuam sendo a dupla que conhecemos por aí. Primeiro lugar e medalha de ouro vai para A Capa Denunciou. Então temos em primeiro lugar o anime de Mau Mau em sua segunda temporada. Sim, pelo amor de Deus. Não houve concorrência, o anime foi muito bom e é isso que conta. Como devem ter noção ou não, costumo pegar uns animes de temporada fora de sua época de exibição e, bem, digamos que nossa apotecária conseguiu se sobressair. Deu sorte e o único ponto negativo que dou, sendo o mesmo para a primeira temporada, é justamente a segunda abertura. A da primeira temporada é passável, já a desta temporada não curti a música e tampouco o clipe usado, e aí? Fazer eu gosto o quê? Muito da música, mas eu entendo o clipe não ser tão bom. Eu acho as duas aberturas da temporada horrorosas. Inclusive, as minhas músicas preferidas são das duas da abertura da temporada. Nenhuma combina com o Mau Mau. Nenhuma música. Ai, ai. Quando uma abertura ou um encerramento de anime não me agrada ou é decente... Olha... Eu pulei uma linha, né? Pulava e só vi de novo no último episódio. Olha... É gosto pessoal meu aqui, então posso ser chata quando uma abertura ou um encerramento de anime não me agrada ou é decente. Sei que quem curtiu, ótimo, quem não, bola pra frente. É isso aí, se cuidem e até mais. Isso aí. Estamos aí. É isso, tem muito o que comentar não, né? Meio que esperado. Então é isso, pessoal, comentem na próxima edição, digam quais sozinhos vocês estão vendo dessa temporada, que vocês estão empolgados ou não, né? E vamos então ao nosso tema principal do podcast de hoje. A gente vai falar sobre a temporada de verão de 2025, de animes, né? E vamos fazer aquele velho esquema, né, de cada um falar um anime e vamos começar, como sempre, pela Rafa, né, que ela quer dormir cedo. Exatamente. Acontece, né, a pessoa tem sono cedo. Então, galera, o anime que eu escolhi é um Isekai, olha só que coisa, meu Deus, não, Isekai, que coisa, meu Deus, nunca tem, nunca tem na temporada um anime Isekai, né, mas esse claramente me surpreendeu um pouco por ele ser, eu vou dizer que é um pouquinho só diferenciado em comparação aos 50 milhões de Isekais que saem em temporadas por aí, por causa do pace que a história quer contar. Vou dizer, ele tem uma maneira de contar a história um pouquinho mais lenta e introspectiva. O anime que eu escolhi para esta temporada é Mizuzokusei no Mahotsukai, ou como eu chamo carinhosamente, do O Mago d'Água. Porque é isso, é literalmente a tradução, O Mago d'Água. O nome dele em inglês, adaptado para inglês, é The Water Magician, então tô traduzindo para português, não tá nada errado, nada distante. É o anime do Mago d'Água. Como eu já falei antes. Então, em resumo, a gente tem um protagonista, o Ryo. né, que foi atropelado por, né, o Truck-kun, né, diga-se de passagem. Ah, esqueci de botar o timer para não passar de 10 minutos. Esqueci, peraí. Agora eu vou botar, foda-se. Diga-se de passagem, deu certo no cast passado, pelo que eu tava vendo, quando eu coloquei os times, deu certo. Pronto, botei o timer agora já. Certo, o Ryo, ele acabou, né, sendo atropelado por Truck-kun e foi parar no outro mundo. Ele se encontrou com Deus, e detalhes à parte, e ganhou algumas habilidades especiais. Nesse mundo, ele ganhou a habilidade de fazer magia, mas ele não sabia magia a princípio, né? Ele, quando foi para esse mundo, ele ganhou uma casa, 3 meses de comida e um livro sobre monstros e um livro sobre plantas medicinais, se não me engano, e o poder dele de fazer magia da água. Pronto, acabou. Fora isso, ele tinha que se virar sozinho, certo? Então, enquanto o Ryo estava morando numa região extremamente deserta, no sentido de que não tinha mais nenhum ser humano naquela região, se passa o tempo dele morando nessa floresta, aprendendo sobre os animais que ali viviam, aprendendo sobre plantas medicinais, aprendendo a controlar a sua magia da água, que para ele era uma coisa já natural. Bastava ele pensar na água que ele conseguia produzir, mas os ataques, as formas como chamar a magia, tudo mais, era uma coisa que ele teve que criar sozinho. Ele aprendeu tudo sozinho, fazendo experimentação. E muito do que ele vai aprendendo com relação à magia da água dele é baseado na ciência que ele aprendeu no mundo de onde ele veio, no caso nosso. Né, como fazer uma lança de gelo? Ah, eu vou pensar nas moléculas se juntando um pouquinho para poder pressionar, fazer pressão e fazer gelo, entendeu? Ah, como eu faço água quente? Afastando as moléculas. Todas essas coisas assim que são baseadas mais na ciência, ele foi, né, criando, usando a imaginação dele para que ele conseguisse de fato fazer a manipulação das magias da água. Muito provavelmente porque ele tem esse conhecimento de ciência, depois que ele chegou no mundo junto dos outros humanos, e eu acho que ele não percebeu isso, mas claramente é assim que o anime demonstra o quanto a magia dele é superior às magias já existentes. Ele passou, não sei quanto tempo se passou dentro da história, acredito que não foi mais que 1 ano vivendo naquele mundo afastado dos outros, até ele encontrar com o segundo protagonista, que é o Abel, que é um guerreiro que ficou naufragado. Ele basicamente naufragou, né, de um navio que estava passando ali. Eu acho que ele foi fazer algum tipo de missão especial e ele apareceu na ilha onde o Ryo estava. O Ryo salvou ele e depois o Ryo ofereceu, ou melhor, o próprio Abel pediu, né, para que o Ryo acompanhasse ele até o país mais próximo para que ele pudesse, né, voltar à região de onde ele vinha, né? Então o Ryo, ele foi de, como é que fala, guia turístico. Ele foi de guia para que eles conseguissem sair, né, da região onde eles estavam. E provavelmente, exatamente porque o Ryo não tinha contato com nenhum ser humano até ali, e ele usava o seu conhecimento, né, de fantasia do nosso mundo para ver se ele conseguia de alguma forma, né, se achar nesse novo mundo onde ele estava indo. E uma das coisas que foi comentado, né, pelo Abel, que acha assim diferente do no Ryo, é o fato do Ryo não precisar usar um cajado, que era uma coisa que nesse mundo é extremamente necessária para se fazer magia. O Ryo não precisa, porque ele basicamente aprendeu magia sem ter um. E assim por diante. Então, a gente vai ver nesses, eu acho que só saíram 3 episódios, o dia a dia do Ryo aprendendo a como viver naquele mundo. Né? O primeiro episódio é literalmente ele sozinho, o segundo episódio é ele salvando o Abel e caminhando até a próxima cidade, o terceiro episódio é ele já na cidade, aprendendo sobre dungeon, aprendendo sobre a guia dos guerreiros e coisas e tal. E assim, eu achei o pace do anime bem tranquilinho, bem, eu não diria slice of life, mas praticamente, certo? Ele me lembra muito o Paladin, um anime que a gente já assistiu antes. Ele me lembra um pouquinho o Frieren também, mas ele não chega a ser tão... a história não chega a ser tão boa quanto Frieren, vou dizer, mas não era essa palavra que eu tava procurando. Mas a palavra é profunda. É, essa é a palavra. Profunda. Profunda. Talvez a história seja profunda, uma história profunda. Não tem a história de Frieren é bem mais profunda, não tem nenhum tipo de comparação. Né? Mas, novamente, é um anime que eu tô curtindo assistir e recomendo a todos vocês. E é isto. Ficou sobrando 4 minutos e 35. Que bom. Eu fiquei pensando muito. Fiquei pensando muito assim, no que teria de inovar. Porque em Sekai é difícil de inovar, né? Porque já fizeram tanto. Tem máquina de venda, tem o da aranha, que a gente já comentou aqui, com questão de, tempos paralelos, né? Tipo, isso é difícil você colocar alguma ideia realmente que convença como nova, né? Isso que eu tô te dizendo. No caso, como você na rua aí, me lembrou muito as coisas de Mushoku Tensei, né? Mushoku Tensei, o protagonista começa com o mago d'água e tal, aí tem... Pedofilia? Não é bem a causa de... Pera. Assim, ainda acho que é mal contada a questão da passagem de tempo. Pode ser que tenha rolando para falar isso aí também. Bem, a questão do a falta de cajado e tal, não precisa do cajado para fazer. Tem um tropo já de Sekai, que é aquele negócio de não usa encantamento para fazer magia e os outros usam, né? Já parece um negócio bem padrão, né? O que você falou ali que parecia mais inovar um pouco seria a questão de remeter para a ciência, o que, na minha intenção, é muito fácil eles errarem alguma coisa. Exatamente porque água na física é um líquido anômalo. Se você der muita pressão em gelo, ele fica d'água, enfim. Fiquei curioso saber o que é que tem de inovador nesse Sekai para ele ser mais interessante, ou se não tem mesmo. Sinceramente, não tem nada de inovador nele. Talvez o fato de serem dois protagonistas masculinos que têm uma relação muito próxima. Eu gosto de bromance, fazer o quê? Mas. Sinceramente, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Eu apenas gosto muito do protagonista, gosto do pace do anime e eu gosto de fantasia de uma forma geral, então eu acho divertido assistir. Ele não é um anime assim que é pra realmente chamar a atenção, do meu ponto de vista. Ele é um anime pra você desligar o cérebro e assistir só pra curtir mesmo, entendeu? Eu concordo. Pra descansar. Eu concordo com a Rafa, que me lembra muito Paladin, certo? E assim, eu particularmente não sou um cara que tem que defender que as coisas têm que ser novas no gênero pra você gostar, né? Eu acho que as histórias têm que ser legais, os personagens têm que ser legais. E que se for as mesmas tropes, tudo bem. Se for bem feito, se for legal, eu acho de boa. Então, eu não tenho tanto isso. Eu não gosto tanto do gênero de Sekai, exatamente por causa que os caras querem sempre estar fazendo algo maior, melhor e tal, e no final a fazer a mesma coisa de sempre sem se apegar à coisa mais importante que tem, que é os personagens. Mas vai de cada um, né? Esse a parece coisa legal. A coisa que mais me cansa em Sekai hoje em dia é que eles não sabem terminar. Os Sekai, eles morrem sem, assim, a gente só vê eles nascendo e nunca vê eles morrendo, sabe? Porque nunca tem final. Sempre acaba no meio da história, ou alguns poucos tem alguma coisa, mas são mangás infinitos, tipo ReZero, o menino do Slime, que estão aí, mas tipo, nunca acaba, né? Então me dá uma preguicinha, assim, como nunca acaba as coisas. Eu tenho bastante preguiça também disso. Mas enfim, né? Eu vi só o primeiro episódio, achei legal. Ainda tem uma confusão pra mim a passagem de tempo desse anime, mas... Teve escravidão? Não. Teve escravidão. Teve estupro. Mas... Não teve estupro. Teve não. Olha aí. É o paladinho da vida, pô. É mais provável que tenha um dragão palestrinha. Aliás, teve dragão palestrinha no primeiro episódio. Tem o dragão palestrinha. Teve dragão palestrinha no primeiro episódio, Luke. É que no paladinho demora pra aparecer o dragão palestrinha. É, dessa vez foi o primeiro episódio. É, não, ele apareceu logo no primeiro. Eles hypam a gente. Já virou amigo pra só que, o problema é que essa é o problema da passagem de tempo. Eu não sei se passou uma semana ou se passou 100 anos. Exatamente, porque eu esqueci de comentar isso, mas um dos poderes que ele ganhou foi Juventude Eterna. Então a gente não sabe quanto tempo se... Como eu disse, pode ser que esteja rolando toda fria. Passou porque ele não envelhece. Então aí, eu tô chutando, eu chuto mesmo. Que, né, eu chuto que foi um ano só, tá ligado? Mas literalmente pode ter sido muitos anos. Muitos pode anos. Ser. E é isso. E ele ficou moreno, né? Tem esse detalhe. Ele pegou um sol. O que eu já acho, assim, tipo... A única coisa que eu acho inovador, de fato, é o protagonista não ter a pele branca. Porque aí ele é moreninho e queimado. Só isso mesmo. Boa. Só isso mesmo. Mas é um anime muito bonito. Mas de diabo geralmente é bonito. Enfim, Rafa, vamos lá, seu momento. O próximo vai ser o André, por favor. Não. Seu momento é falar as próximas edições. Ah, tá! Desculpa, é porque ainda é 9h30, pô. Tá cedo. Sim, mas deixa eu ler aqui então. Galera, vamos para a previsão para os próximos temas. Dia 4 de agosto, KP 256, Animes com Cidades no Céu, tema do André, que eu não irei participar porque a minha memória não me permite. Eu tô dizendo que o André escolheu um tema que tá errado, porque o anime dele não sai do céu, mas tudo bem. É uma cidade no alto, né? De uma é colina. Muito alto, mas não é no céu. Mas, não é no céu. Bem. Não, de fato, é isso mesmo. Eu considero, e tem um motivo pra eu ter considerado que eu posso falar depois. Não é no céu, André. Não importa. Tecnicamente, não, mas ainda está errado. Ele aceitou outros, né? Não, mas não, ele aceitou ele tem que aceitar. Tem que aceitar. Por isso que eu vou falar caralho. Não, eu deixei aberto para não dificultar, né? Até desculpa para Rafa, porque ele dificultou, né? Para ela. Uhum. E tal. Agora, eu vendo a obra, né, Gachakuta, o meu entendimento era que tinha a cidade no céu, que eu posso dizer depois por quê. Tá, mas não certo? É no céu. E é isso. Céu não voa, não é no céu. Bom. Data, dia 18 de agosto, capítulo 57. Luke, desculpa, agora eu tô curioso. Você leu o mangá. Voa a cidade? A cidade voa. Ela voa, então pronto, tá no céu, André estava certo, eu não posso mais escolher Carazo e fudeu porque eu não tenho outro anime. Então, você pode sim, porque o André é permitido, então não tem importância. É regressão dele. Não quero dificultar, não. Eu sou um cara metódico. É porque assim... A gente não sabe nada da cidade. Você sabe tanto da cidade quanto eu. Ah, então você não sabe se ela voa. Começo, né? Ah, você mandou um migué. Ela voa, ela se move de lugar, ela tá no alto. Até aí, ela voa. Tá aqui no Notabi. Aqui no Notabi tem uma cidade que os caras ficam dentro do Mecha, o Mecha é grande e pronto. Ele voa, porque ela fica andando. Eu acho que eu vou deixar pra comentar isso melhor no episódio, né? No cidade, que anda. Cidade que anda, eu aceito. Eu vou comentar esse negócio de... Tá casando, né? Então... Sim, mas, gente, sério. O próximo episódio, fica aí os comentários sobre o tema do próximo episódio. Dia 18 de agosto, KP 257, um tema a ser definido por toda a equipe, porque era pra ser o tema do Luke, mas o Luke disse que não queria escolher tema. Não, era pro dia 4 ser o tema do Luke no lugar do André. O Luke vai ficar pra janeiro do ano que vem, só. Já tem o tema pro janeiro do ano que vem. Eu sei qual o tema. Animes de 2006. Exatamente. Óbvio. Perfeito. Dia 1º de setembro, KB258. Animes de mistério, tema meu, né? Porque, de novo, eu fiz uma lista e eu percebi que não tinha nenhum cast de anime de sobrenatural nem de mistério. Aí o de sobrenatural já foi, agora de mistério. Isso. Tem que ser mistério sem sobrenatural. Exatamente. Vai ser uma regra que eu vou botar. Importante saber. Importante deixar claro. É. Eu vou colocar lá depois, porque o Carleiro disse que como vai demorar muito, porque literalmente é 1º de setembro o negócio, eu podia botar as regras depois. Mas sim, não vai poder entrar sobrenatural, porque já teve o tema de sobrenatural. Eu vou escolher Spyro. Ai, ai. Vamos lá, o André, por favor, você é o próximo. Chururu. Vamos lá. Por hoje eu vou falar, né, de outro anime que era a temporada, que é a continuação, né, a segunda temporada de Dandadan. Aí o que eu tenho a trazer sobre essa nova temporada é que ela traz um arco, né, do que tem até agora, da segunda temporada, um arco que é o arco da casa amaldiçoada, no qual os nossos três protagonistas lidam com uma situação que ela começa naquele cliffhanger polêmico da temporada passada, né, que a gente já sabia que a coisa ia se resolver ali rapidamente, mais ou menos rapidamente, né, com aquelas cenas em geral desconfortáveis e vida que segue, né, tudo bem com a Yase, né, e a gente vai descobrindo quais são qual é o objetivo, né, qual é o papel daquela família ali na história, que início a gente tem meio que dois núcleos, né? Você tem os homens ali da família e você tem lá o Didi, que ele vai encontrar a outra velhinha da família. Aí no fim todo mundo se junta, aí vai se explicar o que acontece, é que eles estão ali para defender aquela vila, supostamente, porque tem uma maldição que você tem que sacrificar pessoas para o deus lá do vulcão, e tem o intermédio da grande serpente, que é a Tsuchinoko. E é interessante, né? Eu dei uma pesquisada sobre Tsuchinoko, né, que seria uma lenda, né, que realmente houve, né, essa crença no dia a dia no Japão, digamos assim, né, um yokai conhecido já japonês. E, pois é, que é referenciado em outras obras também. E curiosamente, acontece uma coisa que em muitas descrições do Tsuchinoko, é uma criatura que ela não é muito grande, e isso parece que isso é meio que é referenciado no anime, tipo, quando vai a Yase, se não me engano, lá no templo, e chega lá o sacerdote e mostra, né, aqui tem um bichinho pequeno, né, tipo, enquanto realmente algumas versões da lenda realmente é um bichinho pequeno, apesar de ser um bichinho estranho, que até dança, até fala, mas não é um bicho muito grande. Enquanto em Dandadan, quem estão considerando que é a Tsuchinoko, né, aquela família pelo menos, seria um grande verme da terra, né, que teria outros poderes hipnóticos, né, que teria aquele poder relacionado a fazer com que a pessoa, né, queira terminar a própria vida, que sobrepõe ao poder que é o do yokai lá, que tá com o Didi. Né? Aí nisso a gente vê mais essa parte do yokai do Didi, né? De onde é que veio, como é que veio, qual é a história. E a gente tem muitas cenas elaboradas, que elas têm uma característica que eu fico lembrando da primeira temporada de Dandadan, o quanto eles pareciam querer meio que explorar uma certa sensualidade no corpo da Yase, e tipo, e como se agora não, agora vamos também enfatizar o corpo desse personagem aqui, mostrando bem aquela coisa bem clássica, toda a musculatura do Didi. É, tipo, eu não sei o quanto isso agrada o público feminino, né? Talvez a Rafa possa ter se algum comentário, não sei. E você gostou de ver lá o Didi naquela forma? Mano, Eu vou dizer que eles exageraram no sentido de deixar ele de cueca branca, mas... Mano, eles desenharam muito detalhado os músculos do Gigi. Sim. Mas, puta que pariu. Tenho que admitir que eu prestei atenção. Isso me lembra... É, essa questão do Dandandan me lembra muito o Shokugeki no Soma, que eles faziam questão de dar fanservice para homens e mulheres. Então... É a mesma coisa. Né, enfim, né, e muito, muito, né, muita, se você pegar, tirando além dos flores, é muita questão, né, desse amor adolescente, você tem uma certa tensão, uma certa disputa ali entre o Okarun e o Didi, né, em torno da Ayase. Né, e isso vem um pouco à tona, né, nesses episódios. Né? Até que a coisa chega a uma outra complicação em relação ao período que eles estão tendo lá com o Verme, e o Didi lá acaba se distanciando e o Okano fica preso. E acaba tendo que ter a ajuda. E a coisa vai acabar continuando nos próximos episódios. Mas essa ameaça do vulcão acabou sendo contornada com... Basicamente, eles apagaram o que tinha do vulcão vazando para lá, eles apagaram com o líquido lá do verme. Né? E, enfim, basicamente é isso que a gente tem da temporada, visualmente, né, bem feito. Tá? E traz essas referências do folclore japonês, nessa questão da Tsuchinoko. Questão, né, dessa tensão de relação adolescente, né, dos rapazes em relação à moça, né, a Ayase. E é isso, né, para quem gosta de sobrenatural, anime bem agradável, bem feito. Abertura muito boa também. E basicamente é isso. Prefiro a primeira abertura, mas gosto muito da música nova. Ué? É, de Dandadan, acho que não tem muita novidade. Não tem muita novidade de Dandadan, né? Segunda temporada, pra primeira. É meio que... Por que terminar daquele jeito? A primeira temporada, não entendo. Não entendo também. Tá aí a segunda parte. É legal. Começa exatamente onde a anterior terminou, então... Não tenho muito o que falar de Dandadan, que a gente já falou tanto de Dandadan que eu tô... Tão... É, tá legal. É isso, assim. É que a primeira coisa que... Dandadan, eu acho que aquele anime que, pô, é muito legal, a gente vai ver, mas eu não consigo botar ele como, tipo, meu anime preferido. Mas eu gosto bastante. Eu só vejo Dandadan porque tá na cal, não é o tipo de anime que eu veria sozinho, não. E mantenha essa impressão ainda. É, de fato. Eu gosto muito, acho muito divertido, gosto de todos os personagens. Assim, não gosto do Giz, né, de Thales Apart, mas aparentemente ele é o principal, então ele vai se manter aí na trama, sabe? Fazer o quê? Fico torcendo pelo Okarun e a Momo, e é isso aí. Comentários à parte na call do último sábado, que somente eu e a Elizabeth vimos o anime. Em dado momento, aquela gosma saindo do minhocão, do Deus Serpente, que dei o nome que quiserem dar. Aí, de repente, eu ouvi a pérola. A pérola foi: olha a gosma que essa minhoca está vomitando na floresta. Aí eu: Elizabeth! E aí ela: mas é o que tá acontecendo, desculpa. Calheiro, o anime, na floresta, mas o anime é sobre fogo. Isso o tempo todo, Calheiro. O anime é sobre isso o tempo todo. Não entendo você ficar tão abismado. A minha surpresa foi a forma que ela falou. Você não tá entendendo? Foi a forma que ela falou. Você não entendeu o contexto ainda. Tá bom. Eu não quero dar spoilers, mas fico muito feliz com a volta de um personagem anterior e é isso. Eu gostei bastante. Então, eu sei que esse podcast pode ou não contar spoilers, porque não sou contra risco. Sim, eu sei. Mas é que, como é começo de temporada, vai que ninguém viu o anime ainda, né? É só deixa. Enfim. Não, gostei do final do arco também. Também achei o final do arco legal. Uhum. Eu gosto muito dos personagens. Até do Didi eu passei a gostar. Mas eu acho que esse anime é bem melhor dublado do que em japonês. Eu prefiro o seu, o dublado, que eu assisti ontem, então. Também, eu achei ele mais engraçado dublado. Inclusive, comédia, André, a dublagem, que vai ser o próximo. Anime que tem esse lance de comédia, a dublagem, ela dá uma melhorada quando ela é bem feita, porque ela deixa mais próximo, né? Chaves mesmo. Chaves é mó legal, mas ele é legal também porque ele é localizado pro Brasil, sabe? Pra gente. Então, é a mesma coisa. O Hakusho, eu acho que o Hakusho é difícil ver a versão japonesa e achar tão boa quanto a versão brasileira. É isso. André, quem é o próximo? Não sei, o André que escolhe. Por isso que eu pergunto. Vamos lá. Próximo, meu amigo aí, Evilaz. Vamos lá, Evilaz. Só pra fazer a ligação. Vai lá, Evilaz. Então, eu vou escolher o City Animation, que também poderia ser chamado de Nichijou 2. Basicamente isso. Quem gosta da Lun Sense Maluco Nichijou, temos aqui uma versão, a nova versão, uma versão spin-off de Nichijou, né? Que é a City Animation. Dos mesmos criadores. Só, o estúdio é diferente, mas dos mesmos criadores. E ele vai ser uma comédia, basicamente uma comédia nonsense, com várias sketches por episódio, que vai girar em torno dessa cidade, desses personagens, cada um com suas características malucas. E eu acho que ele, nos 5 episódios que ele teve, ele consegue ser até mais nonsense em certos aspectos que Nichijou. Porque eu acho que Nichijou ainda, por ser escolar, né? Ele ainda se prende um pouco a alguns tropes de comédia escolar e tal, em algumas partes. E é claro, vai ter coisa que tem em Nichijou que nunca vai ter aqui, que eu não vou achar tão engraçado, como o Eagle Soccer, né? Mas, ainda assim, excelente, excelente, assim, eu não consigo não rir. E eu geralmente tenho um problema com anime de sketch, porque eu acho que sempre eles deveriam ser mais curtos. E esse eu não vejo, eu não me canso. Eu só tô muito curioso pra ver o que vai ser a próxima. Mas também tem um lado que as sketches, elas se conectam, né? Então, às vezes, tem um monte de sketch rolando, mas tem um sketch que tá se conectando no episódio quase todo, né? Ou metade do episódio, né? Como no último episódio que a gente viu. Veja que a gente viu, que a gente vê em call, né? Esse aí. Que teve a menina correndo atrás do amuleto dela, né? Começa com a sketch da menina tendo lavado a roupa, e aí tem a piada de que ela usa sempre a mesma roupa, e aí no final a roupa da menina tava pequena, e aí a outra menina aparece porque ela fez isso só pra tirar foto, e aí dá problema, aí cai o pingente, aí ela, em vez de deixar a menina pegar pra ver que tem foto da menina, porque já sabe o caso do episódio 2, ela dá um chute e aí cai no animal lá, que é uma mistura de gato-coelho. Exatamente. E começa a corrida alucinante e coisas vão acontecendo enquanto isso. Enfim. Eu gosto muito da cena de transição, que é literalmente uma encruzilhada, onde a pessoa da cena anterior passa e passa a pessoa. Isso. O Nichijou, ele era a próxima cena, pra você entender que é o próximo sketch. E eu gosto muito. Eu lembrei dois animes que faziam isso, que é o próprio Nichijou, que eu falei, que ele fazia um Pera Papai Tesoura, e um que eu não gosto tanto, mas achava as intenções legais, que era o Sakamoto Days, que era o pessoal jogando vôlei. Mas enfim, eu gosto demais, acho que, eu tô falando aqui, mas eu acho difícil indicar ele, porque acho que aqui todo mundo vê anime e tem mais chance do pessoal aqui talvez gostar, porque ele é muito comédia japonesa, assim, pra mim. E como eu achei muito engraçado algumas comédias japonesas, né, eu vejo programas de variedade quando tem no Netflix e coisa do tipo, eu rio, eu gargalho, assim, com esse anime. Ele só não é o meu anime preferido da temporada, porque tem outra comédia que ainda me agrada mais, mas é absurdo, assim, de bom. É um dos meus animes preferidos do ano, inclusive. É isso. Eu não posso opinar sobre esse anime porque eu não tô vendo ele, mas ainda me lembro bem de Nichijou. Ainda me lembro bem. Saudades 2011. Então por que você não vê de novo? É a mesma coisa. Só que com sketches na cidade inteira, em vez de ser só na escola. A maioria são pesados adultos, né, agora. Só tem uma dupla de colegial. Não, tem três, né? Porque tem o cara, o garoto lá. Tem o menino, que é da dupla com o pai, ah, né? Ah, e tem o clube de futebol, que é maravilhoso. Também. Tem o clube de futebol inteiro, porque só tem um personagem que é bom, e aí eles precisam proteger. E tem as duas meninas loucas, que eu não sei o que elas estão falando, porque elas não falam nada com nada. Ah, não falam nada com nada. É só muito estranho, né? Não sei. Mas conversa nada a ver da porra, eu não entendi nada. E tipo assim, eu falo pela minha experiência, porque eu só assisti o primeiro episódio, aí eu tive que faltar duas cal, porque uma eu viajei e a outra eu tava fazendo não lembro o quê. E tipo, eu pulei os episódios, então eu tô sem o episódio. Eu pulei do 1 pro 4 direto, e aí eu estou sem contexto, que nem o Evilás falou, que teve coisas explicadas nos episódios anteriores. Mas mesmo assim, poxa, mesmo sem o contexto, dava pra entender relativamente bem. Você tinha que ver os dois pra entender a história do mangaká. Do pigente! O mangaká é maravilhoso. Não, o mangaká foi o primeiro, pô. O mangaká foi o primeiro episódio. Mas você não sabe o final, porque ele foi cancelado e voltou a ser publicado. Ah, porra! Bichinho, velho, porque ele queria tanto parar. Tristeza, forçaram o coitado. Vocês não queriam tanto parar, eles só estavam desesperados que tinha que entregar o mangaká. Né? Considerando que é o próprio mangaká de Nichijou. Tá passando pra impressão foda. E aí, como é o nome do coisa? É o homem não nada interessante, alguma coisa assim. Totalmente aleatório o mangá dele, bom demais. Que começa. Eu acho que é o mangá que eles mostram, né? Bananã, que eles mostram a editora Bananã, e aí tem os personagens dentro do mangá, passam mangás dentro da história. E vários mangás. E vários personagens ficam lendo mangá no meio da história também. E é maravilhoso que ele começa o anime com uma história aleatória de um pássaro lendário que. Sim! Foda-se! Foda-se! Primeiro episódio é a história de um pássaro lendário que não serve para absolutamente. Porra nenhuma. Foda-se. Eles gastaram, sei lá, 3 minutos do início pra contar essa história que não serve para nada. Quase o lendário que quando ele bate na pedra, ele vira pedra. Exatamente. E aí ele vira símbolo da cidade. É isso aí. Começou. Tá ligado? Ele vira uma estátua. E é o quê? Quê? E ele perdeu todo o seu poder. Então, de que adiantou ele ser um pássaro lendário? Não, sério. Só nonsense. Isso, se vocês gostam muito do nonsense de Nichijou, recomenda-se. E olha que eu nem assisti Nichijou, né? Recomendo assistir City de Anime. Ai, ai. Pelo menos esse aí, como tem personagens adultos, as piadas são muito mais, assim, aleatórias. E tem o pessoal zoando o garoto, a saia como o Witcher. O Witcher de horóscopo. Fizeram, o pai fez o menino vestir uma mini saia, pense. Oh, meu Deus. Coitado do menino. Então, Filaz, quem é o próximo? Uhum. Vamos lá, o próximo vai ser o Luke Lucas. Vai lá, Luke. Então, falou de anime genérico, tipo City? Não, City não é genérico. O meu é genérico, gente. O meu talvez seja o pior da Cal, e eu queria trazer ele aqui, que é um pouco decepcionante. Eita! Porque é o Isekai, né? Mas o Isekai aí, o segundo do podcast, que é o Apocalipse Bringer Minogra. E aí o outro resto eu não vou falar. Você não consegue falar? Fala o nome em japonês. Ah, beleza. Tranquilo. Mais fácil, né, o nome japonês. Isekai Bushiroku Minogra Hametsu Nobunmei de Hajimeru Sekai Seifuku. Que é sobre um menino que ele era um garoto que ficava muito doente, caiu, sucumbiu por uma doença muito grave e acabou que passava muito tempo de cama e por isso ele jogava muito videogame, né? Então ele jogava muito um videogame que era um RTS. E ele se focou muito em um tipo de tropa que era a mais fraca, mas que tinha como recompensa no final, né? Então, ele se tornava mais forte. Você via de RTS? Exatamente. Ah, tá. Entendi o que você gostou. E aí, quem disse que eu gostei? Você gostou do mangá? Claro, você gostava do mangá. Quem disse que eu gostei? Você disse que gostava do mangá. O mangá eu gosto. E aí, ele acaba falecendo e ele retorna para. Ele retorna, né? E ser casado para um mundo desconhecido. E ao lado dele tem essa elfa, que é a Atom, que era uma das heroínas desse jogo de estratégia que ele jogava. E ela tem total conhecimento de quem é eles. Os dois têm total conhecimento que eles estão em outro mundo. Eles têm conhecimento do outro. E basicamente eles vão ter que fazer. Eles vão ter que sobreviver com essa. Com essa questão de. Eles são os mais fracos do lugar. E eles vão ter que fazer uma base ali e ficar escondidos do resto do mundo, pro resto do mundo não perceber. Enquanto eles estão nessa floresta. Né? E o interessante do mangá é que ele tem esse conceito de que. Ele é um jogador de RTS, então ele vai jogar como um RTS essa vida dele no Sekai, né? Então ele começa gastando mana para fazer um insetozinho rastreador, para ver o resto do mundo, como é que é e tudo mais. E a base dele é que ele é um... A base da civilização dele é que ele é maligno, né? Então, tecnicamente, o pessoal vê ele como um ser negro, de energia maligna emanando, assim. O bicho é o capeta. Mas a gente vê que, pelos nossos olhos, né? Do World of Warcraft. World of Warcraft não, do Warcraft. A ideia maior pra mim é o Zerg do StarCraft, vamos. Que ele vai fazendo a base e o mundo fica sendo corrompido pela presença da sua base, né? E isso traz bônus pra sua civilização. Então, essa aparência dele pelos outros, tipo, tem uns elfos negros que estão fugindo, que acabam encontrando ele, e ele é um bicho do mal, assim. Por mais que ele esteja fraco, a aparência dele ela é muito ameaçadora, né? Mas, enfim, o que eu acho interessante do mangá é que ele tem uma ideia legal que tem outros isekaisados pelo mundo, e eles usam outras regras de videogame, assim. Tem um outro isekaisado que as tropas dele funcionam como um RPG clássico, tipo Dragon Quest. Tem um outro que é um RPG de mesa mesmo, que aí você depende de rolagem de dados, de sorte e tudo mais. E esse confronto de ideias, assim, dá umas lutinhas que são mais interessantes. E o visual do mangá, ele é muito bonito, assim. Eu acho o traço dele muito bonito. Que é um traço mais rabiscado e tudo mais, assim, é um traço mais sujo, né? E no anime é tudo meio genérico. Tudo meio lavado. Muito genérico. Ele é muito lavado, assim. O anime é meio esquisito, mal animado. Totalmente mal animado, assim. Botaram duas coxinhas e um suquinho de laranja pros animadores e levaram, assim. Não é ruim, tipo o Biscuit Hammer. Ele é só mediano de tudo, assim. Eu ia perguntar isso, ele era tipo um Biscuit Hammer. E essa diferença que eu acho que tem o mangá, né, da história e tudo mais, quando você vai lendo capítulo, o seu ritmo de leitura ele é mais rápido, né? Então você chega na parte interessante mais rápido. Você vê, ele vai invocar um herói, porque é tipo StarCraft, Warcraft, que tem unidades que são chamadas de heróis, que elas valem mais que um exército, né? Mas elas custam mais pra ser evocada. E é isso no mangá, é rapidinho, você lê, puta, é uma delícia, sabe? E no mangá, puta, capítulo 4, episódio 4, já foi 1h20 da minha vida assistindo esse anime. Aí ele finalmente evoca a unidade heróica, sabe? E aí, por enquanto, 4 episódios, você não tem nada dessa história diferente, desse confronto de estilos de RPG diferentes. Nada acontece feijoada esse anime. O ritmo é horroroso. É desesperador, assim, porque eu não sei se eles estão se baseando na light novel ou no mangá. O mangá tem poucos volumes, mas é passos de tartaruga. Eu diria que é baby steps dos animes sekai, assim. É desesperador. Maria, baby steps é foda, hein? Então, eu trouxe mais um anime pra cá pra recomendar o mangá. Do que recomendar o anime. Porque eu acho o mangá maneiro, sabe? Eu acho o mangá legal. Não tem escravidão e não teve estupro até agora. Então isso já é uma vantagem. É uma vantagem. Eu gosto bastante mesmo do mangá. Pena que o ritmo é bem lento, assim, só tem 30 capítulos por enquanto. Mas recomendo aí o mangá, desisto desse anime. Eu vou ver o anime até o final. Mas fizeram um anime do mangá que tem 30 capítulos. É que tem a Light Novel, né? Deve, talvez tá. Seja baseado na Light Novel. Tá, Grimarnia. É, porque, né, pelo nome tinha que ser uma Light Novel, né? Não podia ser só o mangá, né? Esse nome todo. Mas recomendo aí o mangá Apocalipse Bringer Minogra. Esse casinho divertido, diferente aí, que tem por aí. Show. Só sobrou o Carlírio, né? Vai, Carlírio. Só sobrou o Carlírio. Vai, meu filho. Eu vou começar a falar desse anime, aí. Que eu vou prometer ser curto igual meus colegas Carlírio. Foram. É, Carlírio, só avisando que como já é 10 horas, eu vou dar o meu adeus. É, tchau, pessoal, e fica isso aí. Você quer indicar? Não, pior que não, eu não fiz lista. Então, tá aí, tchau. Tchau, pessoal, até a próxima. Boa noite, tudo de bom. Bye, bye. Boa noite. Então, retornando, eu sou aquele tipo de pessoa que adora um romance, adora um drama. É. Mas se formos contabilizar de 2016 pra cá, quando saiu meu amado Planetário, pouquíssimos, dá pra contar no dedo de uma das mãos, nos dedos de uma das mãos, quantos animes me fizeram sorrir do início ao final de cada episódio. Em específico, o final de cada episódio. E esse anime específico que eu vou falar aqui, tá conseguindo isso. Conseguiu nos 4 episódios que foram exibidos. Devo admitir que eu tô amando esse anime. E olha que já tivemos no meu conceito, dentro daquilo que eu entendo por anime legal, anime bom, já tivemos animes bons esse ano. Só que esse, por enquanto, de momento, está sendo o melhor anime do ano para mim. Não é um dos melhores, é o melhor. E se trata de, como já adiantei, né, uma história de amor. Um tanto de slice of life. E que tá cheirando a drama pesado na segunda metade. Tá caminhando para isso. O nome do anime é Kaoru Hana Warin Tosaku. Assim, é uma história que não tem muitos detalhes. É uma história que tem muito de clichê, de quem vê anime há muito tempo deve pegar pontinha daqui, pontinha dali, interligar e ver que várias obras do passado já trataram de maneira similar ou quase idêntica o enredo e o par e passo que esse anime trabalha. Mas tão dengoso, tão bem feito, é tão maravilhoso o que eu tô vendo aqui nesse anime que não tem como não elogiar. Por mais que tenha arquétipos de clichê, por mais que tenha coisas manjadas de outros romances, de outros dramas, até porque são mais de 25 anos vendo animes, então dá pra notar que não é algo 100% novo. Enfim, mas é muito singelo. É muito bem feito. E na história desse anime, nós temos dois colégios rivais que, curiosamente ou não, são vizinhos. Um só para meninas e outro só para meninos. O só para meninos é o colégio Shidori. E dizem as más línguas que esse colégio contém a escória da sociedade atual, né, dos adolescentes. Qual o nome do colégio, Cadê? Shidori. E a das meninas é Rasengan. Essa piada veio não, de tão longe. Parecia tão ruim, vindo de tão longe, que eu pensei, não, ele não vai fazer. O das meninas eu falo depois, mas não é. Depois eu falo das meninas. Mas enfim. Esse dos meninos, esse colégio, como dizem as mamingas sociais, tem a escória, né? São pessoas que, em sua maioria, não têm perspectiva de futuro. Em boa parte são arruaceiros, participam de grupos de tipo gangsters, juvenis, entre outras coisas. Só que quando o anime mostra o contexto desse colégio, não é nem metade disso. Além do fato de ser só para meninos, de fato. e a maioria ali não gostar muito de estudar, de fato. Mas tudo isso que a sociedade pinta, né? E do lado das meninas, temos o colégio Kikyu Girls, né? Que é um colégio de magnatas. Kikyu. Kikyu Girls. Kikyu aí Girls. A referência a Inuyasha não dá certo não, né? Deixa pra lá. E nesse colégio para meninas estuda aquelas mais, segundo vê a sociedade, as mais endinheiradas. Aquelas com famílias de situação financeira mais avantajada. E manda lá suas princesas. Tipo a Kagome. Futuro... Manda lá princesa? Suas princesas. Cara, tecnicamente, eu não sei, é princesa dos animes. Eu realmente não lembro dessas coisas, porque eu não gosto muito de Inuyasha, então... Enfim, ela é só uma estudante. Enfim, manda lá suas princesas pra ter aqui a educação que precisam pra ter o futuro vislumbrante e maravilhoso. Existe uma rixa entre essas escolas. Em boa parte, os alunos de uma não gostam dos alunos da outra, e vice-versa. Aí não é verdade, um provocando o outro. Né? Um provocando o outro. Alunos que se provocam. Uma escola só de moleque adolescente do lado, uma escola só de garotos, os garotos não gostam das meninas? Tá estranho. Por causa da situação financeira delas, e elas não gostam da situação social deles. Tá, ok. Enfim, voltando. E nesse contexto, somos apresentados ao casal de protagonistas que eu considero extremamente fofo. Nós temos o Rintarou Tsumugi. É um rapaz de cabelos curtos, meio loiro, meio prateado. Um rapaz cujo visual, cujo semblante mete medo nas pessoas. O simples fato de ele olhar torto já deixa alguém com o coração trêmulo. E a menina é uma baixinha, um anjo na terra. A Kaoruko Waguri. A Kaoruko, ela é assim, é uma princesinha, mas não do lado mimado da palavra. É uma princesinha do modo dela ser, do modo dela agir, do modo dela falar. Ela ama comer e o rapaz ama ser útil para sua família. Assim, o Ritarou, ele esconde o grande segredo dos seus colegas de escola, que ele ajuda a família dele na panificadora que eles têm. Eles têm uma doceria, uma panificadora e tal. E ele de vez em quando ajuda sua mãe e os demais empregados lá. Nada demais. Já a menina, ela também tem um segredo que ela esconde. Qual que é esse segredo? Ela não é rica. Ela não é endinheirada. Ela entrou nesse colégio, a Kikyu Girls, como bolsista 100%. E pra manter essa bolsa, ela é obrigada a tirar notas altas. A família dela não tem condições de pagar uma mensalidade tão gorda como é a desse colégio. E nesses arquetipos de ver escola, ver sociedade, ver questão financeira, pouco a pouco, o Rintarou e a Kaoruko vão deixando essas divergências mais culturais, sociais, falando, de lado, e vão se conhecendo mais. Vão se conhecendo, vão se aproximando. Quem toma a iniciativa é a menina. O rapaz é muito inseguro. O rapaz sempre se coloca como culpado de tudo, justamente por causa de onde ele estuda e tal. Só que ele é muito centrado, ele é muito gentil, ele é muito educado. E a menina é uma gracinha. A menina sempre quis conhecer ele, ela deixou isso bem claro, que sempre quis falar com ele. E arranjou um momento muito propício para dizer o que sente, para dizer o que quer. A Kaoruko tem amigas super protetoras que não quer ninguém do Colégio Chidori. Falando com ela. E os rapazes, que são amigos do Rintarou, querem sempre provocar as meninas do colégio Kikyu Girls. Então, assim, o que eu vejo? É um anime que vislumbra o conhecimento mútuo entre esses dois. É um anime que vai aperfeiçoar isso, vai mostrar cada vez mais eles se conhecendo melhor, ao mesmo passo que em algum momento, se o que eu penso estiver certo, em algum momento alguém vai aprontar feio para esses dois. Alguém vai fazer alguma coisa para separar essa amizade que está se desenvolvendo para algo mais entre esses dois. E de coração eu espero que isso demore para acontecer. Mas se acontecer como eu acho que vai acontecer, eu quero acompanhar como o anime vai trabalhar isso. Quero muito acompanhar isso. A mãe do Rintaro é uma mulher sensacional. Ela escuta as lamúrias do filho, escuta como o filho age. E ela entende já na primeira medida como ele é ledo para pegar no ar o que a Kaoruko pensa. E tem uma amiga da Kaoruko, a Subaru. Subaru Hoshina, acho que é Hoshina o sobrenome dela, Subaru. E eu tô ficando com medo dela. Porque aparentemente ela vai se intrometer feio entre esses dois. Tanto no avan de proteger a Kaoruko, como no avan de possivelmente ela tá começando a nutrir alguma coisa pelo Rintaro. Gosto muito do anime. Gosto muito de como a história está se desenvolvendo. Adoro os personagens. Não tem ninguém que eu odeie ali. O estúdio Cloverworks. A Cloverworks está fazendo um trabalho extraordinário nessa obra. Assim, temos técnicos, né? A abertura é fofa, o encerramento é dramático. Enfim, é um anime que eu assisti os 4 episódios iniciais. Uma obra que eu super recomendo. Pra mim, tá sendo o melhor anime do ano até o presente momento. Mas é aquilo. Estou temendo pelo que algo de ruim vai acontecer pra esses dois. Eu quero muito ver como a obra vai tratar esse algo de ruim. No mais, super recomendo esse anime que eu acho fofo, maravilhoso e encantador. É isso. Eu leio mangá, eu gosto bastante do mangá. A mãe do menino é a minha personagem favorita. Eu achava que você ia falar isso. Eu realmente achava. É um daqueles personagens que, pô, tinha que ter mais mãe e pai nos animes, assim. Porque a gente passou por muito tempo de, ah, meu filho, eu estou indo viajar o mundo e vou te deixar aqui. Sempre tinha uma desculpa para não ter pai e mãe na história, assim. Eu acho que uma história importante como essa sobre o que o menino sofre, ele sofre bastante. O menino sofreu muito na infância. E o fato do menino sofrer, a mãe sofreu junto, eu acho muito interessante como a história trata. Eu gosto muito dela. E aquela coisa de, puta, eu só leio o mangá, então, puta, o cabelo da Subaru ser um prata meio verde me assustou. Pra mim, ela sempre foi loira. Tanto, eu falei, caramba, então, loucura. O fato do cabelo dela ser prata faz com que os guris da escola de meninos fiquem enchendo as pacovas, a paciência dela. Podia ser louco. Como que uma escola de granfinos deixa que alguém com essa cor de cabelo estude ali? Que absurdo. Eu pensei que era loiro. Faria sentido a história. É legal, eu gosto. Eu só não vi o anime ainda, porque como eu já li o mangá, eu não tenho pressa pra assistir, sabe? Então, eu tô tranquilo, vou dar um tempinho. Eu falo isso depois de falar do meu Isekai, que eu acho horroroso. Mas, eu sou hipócrita mesmo, desculpa, sociedade. Mas é bom, eu acho legal assim. Comenta. Não tem amigo de infância, mas já dei spoiler aqui. Não tem nada de amigo de infância. Porque não, o menino não tem amigo. Menino não tem amigo. Quem que eu tô falando do amigo de infância dele? Amor de Deus. A menina não teve amigo. Tá bom. Vai aparecer uma amiga de infância. A amiga de infância acho que é a Subaru. É a única amiga de infância. Né? Então já tem amiga de infância. Porra. Olha aí, que beleza. Aí, é isso, acabou. Você tá dizendo que não tem? Porra. Eu falei respeito, de forma genérica. Não falei especialmente que você é um garoto. Podia ser. Respeita. Porra, respeita, Luke. Né? Como história de romance parece bom, e eu gostei especificamente de ouvir que é uma menina que não é rica que está no colégio de rica. Né? Empatizo com esse tipo de situação. Gostei dessa menina que não é rica de verdade, está com um bolsista, se esforçando. A escola Rasengan, ela traz muitos alunos mesmo, então é legal. Bolsista 100%, por favor. Oi, e aí? Podemos. Pode é seguir? Isso, acabou. Eu não tenho o que falar, eu realmente não vi. Não me interessou muito nessa temporada, mas que bom que vocês estão gostando, cara. Enfim. Vamos então para aquela rodada final em que a gente vai falar outros animes da temporada que a gente está se interessando ou que a gente não gostou e quer falar mal, aproveitando aí esse momento a mais. Então. Vamos lá, pela ordem, então, começando, André. Bem, outro anime da temporada, né? Que chama muita atenção, inclusive foi o que eu mais gostei, né? De ver que tá nessa temporada, foi o Gachiakuta, né? Que eu vou falar mais no próximo podcast. Tem muita obra de anime que eu tenho percebido ultimamente. Tem dado um gosto pra mim, né? Mas tem um lado meio, né, meio um pouquinho polêmico, porque depois uma percepção de que é tudo muito elitista, muito a favor da elite, né? Muitas obras de anime, eu vejo, né? Muita coisa assim, às vezes a favor de uma nobreza, às vezes a favor de uma camada rica, né? Mas tem umas obras que meio que colidem com isso aí, e Gachiakuta parece ser uma delas. Isso é um dos aspectos que eu achei muito interessante, a questão também da ambientação desafiadora, né, com os lixões lá, apesar de alguns probleminhas com a computação gráfica ali. Mas é isso, né? Fala mais no próximo podcast. É isso, né? Uma indicação que eu já dou de cara aqui. O meu maior problema do Gachiakuta é que eu leio o mangá, e o mangá é muito melhor que esse. Que o mangá, ele tem o traço do mangá, é muito estilizado. E eu acho a animação da Bones meio feia, meio travada, tô achando meio ruimzinha essa animação. Eu tô gostando por causa dos efeitos visuais, mas eu concordo que a Bones não se empenhou tanto quanto ela se empenha na maior parte dos animes dela. E a própria colorização, tô achando tão lavada a colorização. Tô achando bastante lavada. Pra um anime que fala sobre lixão, eu acho que tinha que estar mais sujo, assim. Então, é que... Mas eu tô gostando. É foda, né? da história do Gachiakuta. É que essa parada do lixão, você acha que vai ser o mundo inteiro sobre o lixo, mas não é. São lugares isolados. É tudo, sim, sim. Tudo lixo. Meu problema com o Gachiakuta é a história do protagonista, ela se perder nessas histórias desse grupo aí de zeladores e coisas do tipo, né? Porque pra mim a vingança dele ainda é muito mais interessante do que todo o resto, né? Mas, enfim. Mas eu tô achando legal também, é um dos que eu tô achando mais divertido da temporada. Enfim, né? Dos meus, você tem mais algum, André? Não, tá bom. Ok. Dos meus, então, meu anime preferido da temporada é Granblue, segunda temporada. Tô achando divertido isso. Anime de esporte, né? Não tem como errar, né? Não tem como errar, porra. Pô, anime de esporte, quando é bem feito, é loucura. Quando é bem feito, anime de esporte é outra parada, né? Então, maravilhoso, grande anime. E não tem a primeira, não tem a abertura tão boa quanto a do outro anime, né? E eu acho que são covardes na abertura. No encerramento eles acertam, mas na abertura eles são covardes, Luke. Eles continuam botando os caras com 100% com roupa. Né? É pra compensar aqui o encerramento, né? O encerramento é outro nível. É outro nível, realmente. Tô gostando também bastante do Necronomicon Cosmic Horror Show, que é outro anime do mesmo estúdio que tá fazendo o Silent Witch, né? Que o Luke e o Carlinho e a Rafa estão gostando. E eu acho que outro era o Gachiakuta, assim. Tem muito anime que eu queria ver, que eu ainda não consegui ver, porque tá um absurdo esse final de semestre pra mim, né? Afinal, aqui pra mim é final de semestre, porque apesar de ser começo, o final do semestre da universidade tá sendo agora. Então, tem muito anime que eu queria ver ainda, que eu não consegui ver, nem o primeiro episódio. O Yofukashi no Taka, que era o anime que eu mais tava aguardando da temporada, por exemplo, ainda não vi nenhum episódio, porque nenhum serviço de streaming que passa decente no Brasil pega esse anime, que é um absurdo, que a porra do High Dive pega. E por aí vai. Então? Vai, por favor. Até mais. Não, o único que eu tô vendo fora que a gente já falou é o Silent Witch, que é muito perfeito, é isso que eu tenho que falar. Eu não sei como é que é o mangá, não li, mas eu acho, em questão de adaptação, do ritmo, da direção, o timing de comédia dele é muito bom, sabe? E incomoda um pouco. Porque ele é extremamente perfeito, muito perfeito. Não é querendo subestimar a história, não sei o quê. Mas é um grau de animação, assim, que... Eu não esperava ver uma história dessa. É, e é muito bonito. Cloverworks, né? Então... É, mas, né, é um tipo de anime que não precisava de ser tão bem feito, tão bem animado. Mas todo anime desse estúdio, né? É toda... Ele tem um estilo visual, não só quando ele tá normal, mas aí tem a personagem em momentos que ela tá mais chibizinha, e sempre em um momento perfeito, que ela tá no momento chibizinha. É sempre um momento que, pra mim, na direção, é engraçado e me traz a personagem assim, me deixa ela ser uma querida, sabe? Ela é uma coitada, que ela não consegue falar com as pessoas, mas... Eu gosto muito dela, eu gosto muito dos personagens. Então, é pra mim o melhor anime que eu tô assistindo. Eu não tô assistindo muita coisa da temporada, mas eu tô gostando bastante. Eu não esperava isso, porque... É a menina bruxa silenciosa, né? não era pra me pegar tanto, mas me pegou, assim, gostei bastante. Legal. Acabou que eu não gosto da personagem, mas tudo bem, acontece. Tu viu um episódio só? Eu vi dois. Mas o... Acontece. Eu não gosto. É que, sei lá, eu tô meio cansado de assistir personagens, sabe? Então acontece. Tá de boa. Ah, mas anime de esporte Granblue você gosta. Loucura isso. Porra. Anime de esporte, vem anime de esporte toda semana. E aí tá tudo bem. É absurdo. Tá tudo bem, é claro, gosto de esporte, porra. Posso gostar de esporte mesmo? É, porra. O esporte genérico. Se, ela, garota, né, calada não fosse uma bruxa, mas fosse uma esportista calada, você... Se fosse uma mergulhadora, né? Uma mergulhadora, porra! Ia ser incrível. A de mergulho é sempre muito bom, cara. Você, Galeiro, pode falar. Excetuando os animes que estão continuando de temporadas anteriores, eu estou vendo um total de 6 animes dessa temporada. Dos 6, o que eu menos estou gostando é Dan da Dan. Então isso já é muito para dizer. Mas desses 6, não estou achando nenhum ruim. Nenhum. Ah, nenhum ruim mesmo. E que é difícil achar um anime ruim também, mas de toda forma... Estou gostando muito do anime. Você acha um anime ruim. O anime que eu falei aqui, para mim, é o melhor, assim, pum, um foguete disparado... Mas os outros que estão ali, eu tô gostando muito, que é o Silent Witch, o Rurouni no Hoseki, que é o anime de conhecer pedras preciosas, de aprender sobre a natureza. O Futari Solo Camp, que é um senhor de mais de 35 anos de idade, que acaba encontrando uma moça de 20 e poucos e quer não entender porcaria nenhuma de camping, e ela quer acampar. E ele se vê obrigado a ensinar ela como é o camping, o que você deve fazer, montar barraca, como curtir. E assim, tá legalzinho de assistir também. O Buzuni Hanataba Uo, que é o anime da menina que tem muito negativismo contra ela mesma por causa de sua aparência, de como ela se vê, de como, como os colegas de escola veem ela. Monstro. Gorda, assim, enorme. Enorme. E somando esses animes, a Annie Chile, tá? A Summer Pockets, a Witch Watch, o Wonderful Precure. Então, eu tô muito satisfeito com o que eu tô vendo. Não preciso ver mais do que isso nesse momento. Eu só tô arranjando um tempinho. Eu só preciso arranjar um tempinho, uma lacuna, pra maratonar o anime da Apotecária segunda temporada, que eu deixei pra assistir ele na sequência. Mas tirando isso, tá como eu quero. Ah, não, vou ver os animes de, assim, uns 2, 3, 4 episódios de uma vez só por dia. É isso que eu quero dizer. Não é muito bom de maratonar, não, mas tudo bem. Excelente. Só de curioso, mas cara. Eu não acho que ele é pra maratonar. Só de curioso, Calil. E Gachiakuta, né? Não é pra você? Como é que você tá em relação a Gachiakuta? Não, Gachiakuta é o anime mais anti-Calírio que eu já vi. Eu não gosto desse tipo de anime, não. Eu gosto do episódio, o Vilazzo falou que vê One Piece, mas não tá vendo One Piece. É verdade, eu acompanho o episódio. Pô, melhor arco que tá tendo agora, ele não viu. E me irrita muito. Eu vou ver, porra. Vou ver tudo. Esse foi o maratonar. Absurdo. Sem tempo, Luke. Sem tempo. Eu tenho que consigo ver vários episódios de uma vez. Esse é mais tranquilo. To Be Hero, por exemplo, eu não tô vendo ainda. É isso, tá? Vamos pro recadinho de padrinho. Foi tão anticlimático, né, esse final? Que loucura. Não, é que eu já falei, vocês já falaram, então. Recadinho do padrinho. É isso. Recadinho do padrinho, edição 128, com apenas um recado, mas não precisa de mais do que esse, da minha parte, pelo menos. É o seguinte: TV no YouTube revela o anúncio de medalhista segunda temporada para janeiro de 2026. O PV é culto, como o próprio nome sugere, né? PV. E o vídeo, assim, exuberante. Eu espero com muita alegria a segunda temporada desse anime. Eu espero que o sorriso do treinador da menina continue sendo protegido, que o sorriso da menina continue sendo protegido, que as adversárias dela continuem existindo, por mais que o Luke odeie uma delas. Você sabe de que eu tô falando, né, Luke? É óbvio que você sabe. Eu não prestei atenção, então eu sei, claramente eu sei o que você tá falando. É do mal, Luke. Ah, que garota que é um monstro. Ah, você tá falando do anime da gorda? Não, ele tá falando da patinação no gelo. Da garotinha de patinação do gelo com o professor. Ah, tá. A menina é um monstro, bizarro. A menina é louca. Monstro, assustador. Ela tem um olho a laranja, é claro. Eu acho que vocês vendem mais. Enfim, é tudo que eu espero. Uma continuação na mesma pegada que a primeira. Eu tenho um pequeno recadinho. Pode falar. Posso falar? É que eu não sou padrinho. Pode. Tá bom. Sussurros do Coração, Blu-ray brasileiro terá dublagem em português. Então, contra todas as expectativas pessimistas, as obras-primas do cinema comunicou no começo de mês em suas redes sociais que vai incluir a dublagem em português de Sussurros no Coração na edição Blu-ray do filme. Então, em maio, quando o lançamento físico foi anunciado, a empresa alegou que não poderia incluir o áudio, por ele não estar disponível para distribuição, situação que felizmente foi revertida. Então, para quem quer ver aí a versão dublada de Sussurros no Coração, então vai ter esse Blu-ray aí para edição de colecionador. Muito foda, inclusive. É fora que eu não tenho mais aparelho. Eu tenho um leitor de Blu-ray, né? Mas eu dificilmente vou ver, mas eu quero comprar, porque é do Studio Blue. É esse que é o do Perfect Blue? Não. Ah, o Studio Blue. É o mesmo. Uma galera que anuncia. Ah, é que eu tô Perfect doido Blue. Pra comprar o Blu-ray do Perfect Blue. Tem que ter. Ele vai lançar o Your Name. E aí, o Perfect Blue já foi dito também que vai ter. E eu posso ouvir o Kakuriko também, Zakakara do Studio Ghibli, vai ser lançado. Então... Eu quero muito Perfect Blue na minha vida. Mas Sussurros do Coração, hein, cara. Isso eu acho que eu nunca vi isso aí. Merece. É muito bom. Não muito sei bom. Que é, né? É um dos melhores filmes. É Ghibli? É Ghibli. Aí, fodeu. Mas aí, esse é mais pra Totoro. É que ele é romance, né? Ele é romance, né? Ele é tranquilinho, ele não é tão viajado, não. Então, não é o gosta. Menino lá. Depois que você gostou de Totoro, eu não sei mais o que indicar ou não indicar pra você. Não é o menino Miyazaki que escreveu, não. Né? Não. Ele é o cara que então, era pra ser o sucessor do Miyazaki, só que ele não foi porque ele morreu depois de fazer esse filme. Então pode ser que eu goste, que não é o Miyazaki que escreveu. Apesar que eu gosto de Totoro e Miyazaki escreveu Totoro. Exatamente. Mas aí é outro história. Não dá pra entender. Não dá pra entender, mano. Eu quero muito esse Blu-ray do Perfect Blue também, do Satoshi Kon. Pô, podia lançar todos assim, o Satoshi Kon, cara, de novo. Pô, podia. Foda. Sim. E eu tenho um leitor de Blu-ray, porque eu tenho o PlayStation. Primeira vez que sai isso aqui, meu amigo. Acho que vai ser foda. Muito se fala em sucessor do Miyazaki, né? Queria ver sucessor pro Satoshi Kon, quem poderia ser. Não consigo pensar em nenhum diretor atual de animação japonesa que lembre Satoshi Kon. E por aí vai. Enfim, acontece. Um dia aparece. Com isso a gente termina. O Carlito tem que terminar. A edição. Né? Com isso está encerrada a edição 128 da sessão Recadinhos do Padrinho. E vamos para as considerações finais. Então, vamos lá. Suas considerações finais. Nosso convidado, Luke Lucas. repetindo minha consideração final anterior, já podia acabar a semana, hein? Já deu a semana, cansei. No seu caso, abrir você o quer tirar semana. De férias, né? Exatamente, estão chegando minhas férias. E o meu corpo está entregando, assim. Falou, cara, tá chegando as férias, então você vai se sentir extremamente cansado. Tá foda. A única coisa que eu faço é chegar em casa... Não, aí tem o Vidani. Eu chego em casa, vejo reação a K-pop de Moon Hunters e vou dormir. É isso que tem acontecido na minha vida, só. Então tá difícil. Pô, o pessoal tá, gostou muito de K-pop de Moon Hunters, hein? Gostou muito. É K-pop de Moon Hunters e Moroninho do Amor, hoje em dia, internet. Você tá preparado pra K-pop de Moon Hunters ter uma apresentação ao vivo de Meu Pequeno Guaraná no Oscar? Eu tô preparado. Eu ia achar foda. Ia ser foda demais. Meu Pequeno Guaraná. Porra, meu... Porque é a melhor música. É, seja o sincero. Que as pessoas não acham, nem todo mundo acha essa música, que é um absurdo. É, o próprio filme não gosta da minha música favorita, que é a música lá da briga, né? Uhum. Mas tá aí, K-pop de Moon Hunters, tá aí na Netflix. K-pop de Moon Hunters. Tinha cosplay de K-pop de Moon Hunters no Anime Friends, Luke. Ah, tá fazendo muito sucesso K-pop de Moon Hunters, cara. Mas não tinha coisa. De Solo Leveling. É que só tinha um e você não viu, cara. É, deve ser. É que é tão genérico que você confundiu com outro anime. E aí você passou também, a dizer pode ser também. Talvez era só um garoto que tava rodando com uma roupa lá de Solo Leveling e eu pensei, só um cara. Só um cara. É brother de roupa preta. Enfim, é isso. André, suas considerações finais. Sim, né? Agradeço mais uma vez pelo espaço, né? É um prazer conversar com vocês sobre anime, né? Espero que não tenha incomodado ninguém com algum comentário, né? Confirmei que o Carlinho tem um estereótipo de anime. Porra, né? Por você enquanto. É a última notícia. Eu já tinha uma ideia, né? Eu só não queria ter esse que fosse um preconceito, né? Não, mas não é preconceito. A gente fez um cast só sobre acertando animes que o Calírio vai querer ver no próximo ano. Isso era alguns anos atrás. E a gente acertou a maioria dos animes que o Calírio gostava. É isso, né? Se tivesse preconceito, eu não assistia Dandadan. E você não ia assistir mesmo. Você não assistiria mesmo, você tá sendo obrigado a assistir. É outra história. O Calírio não gosta bem que o Dandadan. Eu não sabia que o Calírio tinha tanto. Pois é, teve que fazer esse comentário a mais. Pois é, né? Abraço a todos, até a próxima, boa noite. Boa noite. Carlírio, suas considerações finais? A de sempre, né? Visitar os blogs parceiros da Iniciativa Kyodai, como Anime Continente e seus patronos. Seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais. Curtir nossos casts aí. E se preparar, que já na semana que vem, né, daqui 7 dias a partir da gravação desta segunda, já teremos um novo Kyodai. E vamos seguir a caminhada aí, com programações e tal, e isso. Aquele abraço para todo mundo. É isso, pessoal. Visitem o Discord do Yopinando para... É pra discordar naquela porcaria de lugar lá. Porra. Lá a gente tem Cal todo domingo, a gente tá vendo. A gente tá vendo 3 aninhos nessa temporada, como toda temporada. A gente tá vendo a segunda temporada de Kaiju número 8, que é outro anime aí, né? É um anime aí, realmente é isso que eu posso falar sobre Kaiju número 8, né? Não sei. Também estamos vendo o Siege de Animation, que foi comentado aqui, estamos vendo Necronomicon Cosmic Horror Show, né? Então, se vocês quiserem ver qualquer anime desses conosco, só aparecer lá todo domingo, 8 horas da noite, a gente tá vendo anime junto. E, no mais, vejo vocês na semana que vem, né? O cast vai ser tão cedo, né? Então, um abraço a todos e até mais. Falou, galera! Falou!